Eu sou a arma engatilhada e apontada pra você. O pesadelo acordado que ninguém quer ter. Caiu do roubo aí, o comando CGV, faz o QTH aí, faz o QTH ficou bom. Farinha, dois elementos roubaram com o carro que estão correndo na rua aí. PX, só precisa do QTH, fica sabendo do QTH que não chegou. É um Voyage marrom, sentido Jardim Vila Formosa aí, caindo pra, pro lado da, da João 23, que é sério. Efetuando roubo ali pela Renata com o Abel Ferreira. Realmente.